cada rua, cada lar, seus cansados transeuntes, todo humano labutar. Guarda todos governantes e aos que fazem nossa lei, e que graças toda gente venda a ti, Supremo Rei. Abençoa nossa indústria e os que lutam pelo pão, e que nós, Senhor, cantemos, tudo vem de tua mão. Fiel batalhador, eficientes, produtivos, faz-os sempre bom, Senhor. Abençoa nossa igreja, nossos dias, nosso lar, e que assim por toda a vida nós possamos te louvar.